Ficheiro 22, página 209. Ao contrário de Miquel e dos outros adultos presentes no jantar, e apesar de ser ela a aniversariante, Annika Giannini bebera apenas um copo de cerveja, recusando o vinho e a aquavit no fim da refeição. Por isso, às 10:30 estava perfeitamente sóbria. E uma vez que considerava o irmão um idiota completo em certos aspectos, ofereceu-se generosamente para levá-lo a casa, passando por Enskede. Já tinha planeado levá-lo até à paragem de autocarro, em Farm do Vagen. Ir até à cidade não lhe demoraria muito mais. Porque é que não compras um carro? Perguntou, enquanto Miquel colocava o cinto de segurança. Porque, ao contrário de ti, tenho a sorte de poder ir a pé para o emprego e preciso do carro aí uma vez por ano. Além disso, não estaria em condições de conduzir, de todos os modos, depois do teu marido se ter posto a servir aguardente de secana. Está a tornar-se sueco. Há 10 anos teria sido grapa. Fizeram a viagem a conversar sobre as coisas que os irmãos e irmãs costumam conversar, excetuando uma persistente tia paterna, duas tias maternas bastante menos persistentes, dois primos afastados e um primo em segundo grau. Miquel e Annika eram tudo o que restava em termos de família. A diferença de 3 anos significava que não tinham grande coisa em comum durante a adolescência, mas a idade aproximara-os. Annika estudara direito e Miquel considerava-a a mais inteligente dos dois. Fizera a universidade com uma perna às costas, passara alguns anos em tribunais distritais. E então tornara-se assistente de um dos advogados mais conhecidos da Suécia. Pouco depois, abrira o seu próprio escritório. Fizera uma especialização em direito de família, que gradualmente evoluíra para um trabalho na área da igualdade de direitos. Empenhara-se na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Escrever um livro sobre o assunto e tornara-se um nome respeitado entre as feministas. Como se isso não bastasse, envolvera-se politicamente com os sociais-democratas, o que levara Miquel a espicaçá-la por ser uma apparatchik. Quanto a ele, decidira muito cedo que ativismo partidário e credibilidade jornalística eram duas coisas que não combinavam. Quase nunca votava e, quando se sentia absolutamente obrigado a fazê-lo, recusava sempre revelar a sua escolha, mesmo a Erika Berger. Como vão as coisas contigo? Perguntou Annika quando atravessavam a Skurubron. Oh, tudo bem, estou ótimo. Qual é então o problema? Que problema? Eu conheço-te, Mick. Estiveste preocupado toda a noite. Miquel permaneceu calado por um instante. É uma história complicada. Neste momento tenho dois problemas. Um tem que ver com uma rapariga que conheci há 2 anos que me ajudou no caso Venastrom. E depois desapareceu da minha vida, sem qualquer explicação. Não soube nada dela durante mais de um ano, até à semana passada. Contou à irmã o que se passara na Lundagatan. Participaste à polícia? Não. Por que não? Esta rapariga é patologicamente reservada. A atacada foi ela. É ela quem tem de fazer a participação. Coisa que, suspeitava Miquel, não ocupava de certeza um dos primeiros lugares na lista de prioridades de Lisbeth Salander. Que esmurro como de costume, disse a Annika, dando-lhe uma palmadinha na cara. E o segundo problema? Estamos a trabalhar na Milênio numa história que vai dar que falar. Passei a noite toda a pensar se devia ou não consultar-te. Como advogada, quero dizer. Annika lançou-lhe um olhar surpreendido. Consultar-me? Exclamou. Essa sim seria novidade. A história é sobre o tráfico de seres humanos e violência contra mulheres. Tu lidas com violência contra mulheres e és advogada. Provavelmente não trabalhas com casos de liberdade de imprensa, mas ficar-te-ia sinceramente agradecido se pudesses ler o manuscrito antes de irmos para a impressão. Há vários artigos da revista e um livro, o que significa uma porção de material. Annika manteve-se silenciosa enquanto metia pela estrada industrial de Hammarby e passava pela comporta de Sickla. Percorreu um labirinto de pequenas ruas secundárias paralelas a Nynäshamn antes de virar para a Enskedevagen. Sabes, Mikkel, em toda a minha vida só fiquei verdadeiramente zangada contigo uma vez. Palavra, disse ele surpreendido. Foi quando o Venastrom te levou a tribunal e foste condenado por difamação. Porquê? Fiz figura de parvo, mais nada. Já tinhas feito figura de parvo em muitas outras ocasiões. Mas daquela vez precisaste de um advogado. E a única pessoa a quem não pediste ajuda foi a mim. Em vez disso, ficaste quieto e calado, a levar pancada nos jornais, na televisão e no tribunal. Nem sequer te defendeste. Fiquei para morrer. Havia circunstâncias especiais. Não podias ter feito nada para me ajudar. Está bem, mas só compreendi isso mais tarde, quando a Milênio voltou à Lissa e arrasou o Venastrom. Até lá, fiquei muito desiludida contigo. Não tínhamos a mais pequena hipótese de ganhar o caso. Não estás a ver a questão, mano. Eu sei que era um caso perdido. Li o acórdão. A questão foi que não me pediste ajuda, no género, mana, preciso de um advogado. Foi por isso que nunca apareci no tribunal. Miquel pensou naquilo por um instante. Desculpa, suponho que devia ter falado contigo. Pois devias. A verdade é que deixei praticamente de funcionar durante todo aquele ano. Não queria falar com ninguém. Só me apetecia estender-me no chão e morrer. Não foi exatamente o que fizeste. Desculpa. O rosto de Anica abriu-se num sorriso. Bonito. Um pedido de desculpas com 2 anos de atraso. Ok. Terei muito prazer em ler o texto. É urgente? Bastante. Vamos para a impressão, não tarda. Vira aqui à esquerda. Anica estacionou do outro lado da rua, em frente do prédio, na Bjørneborgsvagen, onde Mia e Dag viviam. Não demoro nada, disse Mikkel, e atravessou rapidamente a rua para marcar o código de acesso no painel da porta. Apercebeu-se mal entrou de que alguma coisa tinha acontecido. Ouviu vozes excitadas e subiu a correr os 3 lances de escadas. Só quando chegou ao patamar percebeu que a agitação tinha por foco o apartamento de Mia e Dag. Havia 5 vizinhos reunidos diante da porta aberta de par em par. Que se passa? Perguntou mais curioso do que preocupado. Calaram-se e olharam para ele. 3 mulheres e 2 homens, todos na casa dos 70. Uma das mulheres estava em camisa de noite. Ouvimos tiros, disse o homem, que vestia um roupão castanho e tinha o ar de saber do que estava a falar. Tiros? Repetiu Miquel com uma expressão aparvalhada. Ainda agora, foram disparados tiros dentro do apartamento há menos de 1 minuto. Miquel abriu caminho pelo meio do grupo e premiu o botão da campainha enquanto entrava. Dag? Mig? Não obteve resposta. Subitamente sentiu um arrepio gelado descer-lhe pelo pescoço. Reconheceu o cheiro. Cordite. Aproximou-se da porta da sala. A primeira coisa que viu foi, Santa Mãe de Deus, Dag Svensson caído no chão, junto às cadeiras da mesa de jantar, no meio de uma poça de sangue com 1 metro de diâmetro. Correu para ele, ao mesmo tempo que tirava o telemóvel do bolso e marcava o 112. Atenderam-no de imediato. Chame-me Mikkel Blomkvist, preciso de uma ambulância e da polícia. Deu a morada. Qual é a situação? Um homem parece ter sido atingido a tiro na cabeça e está inconsciente. Inclinou-se e tentou encontrar no pescoço o pulsar do coração de Dag. Foi então que viu o enorme orifício na nuca e compreendeu que o que estava a pisar devia ser massa encefálica. Lentamente retirou a mão. Nenhuma equipa de emergência do mundo conseguiria salvar Dag Svensson. Reparou então nos cacos de uma das chávenas de porcelana que Mia herdara da avó e que tanto receava que alguém partisse. Endireitou-se rapidamente e olhou em redor. Mia! Gritou. O vizinho de roupão castanho seguira-o até ao vestíbulo. Miquel deteve-se à porta da sala e ergueu uma mão. Para aí! Disse. Volte para o patamar. O homem deu a impressão de ir protestar, mas acabou por obedecer. Miquel ficou imóvel durante 15 segundos. Então contornou a poça de sangue, passou pelo corpo de Dag e avançou cautelosamente para a porta do quarto. Mia Johansson estava caída de costas no chão, aos pés da cama. Não, não, não, não, não, a Mia, pelo amor de Deus, tinha sido atingida na cara. A bala entrara pela mandíbula por baixo da orelha esquerda. O orifício de saída, na têmpora direita, tinha o tamanho de uma laranja, e a órbita do olho daquele lado era um buraco lugubremente vazio. A força do projétil fora tal que a parede, por cima da cabeceira da cama, a 3 metros de distância, estava coberta de salpicos de sangue. Miquel apercebeu-se de que continuava a apertar o telemóvel na mão crispada, com a linha para o serviço de emergência ainda aberta, e de que estava a conter a respiração. Encheu os pulmões de ar e levantou o telefone. Precisamos da polícia. 2 pessoas atingidas a tiro. Julgo que estão mortas. Depressa, por favor. Ouviu a voz do serviço de emergência dizer qualquer coisa, mas não percebeu as palavras. Era como se, de repente, tivesse um problema de audição. O silêncio à sua volta era absoluto. Não ouviu a sua própria voz quando tentou falar. Baixou a mão que segurava o telemóvel e saiu do apartamento às arrecuas. Quando chegou ao patamar, apercebeu-se de que estava a tremer convulsivamente e de que o coração lhe batia no peito com uma violência dolorosa. Sem uma palavra, passou por entre os petrificados vizinhos e foi sentar-se nos degraus da escada. Ouviu, como que vindas de muito longe, as perguntas que lhe faziam. O que aconteceu? Estão feridos? Aconteceu alguma coisa? O som das vozes fazia eco, como se viesse do fundo de um túnel. Sentia-se aturdido, como que paralisado. Soube que estava em estado de choque. Inclinou-se para a frente e colocou a cabeça entre os joelhos. E então começou a pensar: Santo Deus, foram assassinados? Foram mortos a tiro há poucos minutos. Talvez o assassino ainda estivesse no apartamento. Não, eu tê-lo-ia visto. É um apartamento muito pequeno. Não conseguia parar de tremer. Dag estava caído de bruços, de modo que não lhe vira a cara. Mas a visão do rosto destroçado de Mia nunca mais se lhe apagaria da memória. De repente recuperou a audição, como se alguém tivesse rodado o botão de volume. Pôs-se de pé e olhou para o vizinho de roupão castanho. O senhor, disse, fica aqui e não deixe ninguém entrar no apartamento. A polícia e a ambulância vêm a caminho. Eu vou descer para lhes abrir a porta. Desceu os degraus 3 a 3. No piso térreo, olhou para a escada da cave e deteve-se bruscamente. A meio da escada, bem à vista, estava um revólver. Pareceu-lhe um Colt 45 Magnum. O mesmo tipo de arma usado para assassinar Olof Palme. Conteve o impulso de pegar-lhe. Em vez disso, voltou ao hall de entrada, bloqueou a porta na posição de aberta e saiu para a frescura da noite. Só quando ouviu uma curta buzina dela se lembrou de que a irmã continuava à espera dele. Atravessou a rua. A Nika abriu a boca para fazer um comentário sarcástico sobre a demora do irmão. E então viu a expressão na cara dele. Viste passar alguém enquanto estavas à espera? Perguntou-lhe Miquel. A voz dele soou estranhamente rouca. Não, quem poderia ter visto? O que aconteceu? Miquel ficou calado durante alguns segundos, enquanto olhava para a direita e para a esquerda. Meteu a mão no bolso do casaco e encontrou um maço amarrotado, onde já só restava um cigarro. Enquanto o acendia, ouviu ao longe as sereias que se aproximavam. Olhou para o relógio. Eram 11h17. Anica, vai ser uma longa noite, disse, sem olhar para ela, enquanto o carro da polícia entrava na rua. Os primeiros a chegar foram os agentes Magnussen e Olson. Tinham ido a Nynäshamn em resposta ao que acabara por revelar-se um falso alarme. O terceiro foi o comissário Oswald Martensen, que se encontrava em Zankstul, quando a central de operações chamara todos os carros na área. Chegaram quase ao mesmo tempo, vindos de direções diferentes, e viram o homem de jeans e casaco escuro, que no meio da rua erguia uma mão a fazer-lhes sinal para pararem. No mesmo instante, saiu uma mulher de um carro estacionado a poucos metros do homem. Os 3 polícias esperaram alguns segundos. A central falara de 2 pessoas mortas a tiro e o homem tinha qualquer coisa escura na mão esquerda. Só depois de se certificarem de que era o telemóvel, saíram dos carros a ajeitar os cinturões. Martensen assumiu o comando. Foi você que telefonou para participar da ocorrência? Perguntou. O homem assentiu com a cabeça. Parecia muito abalado. Estava a fumar um cigarro e a mão tremia-lhe quando o levou à boca. O seu nome? Michael Blomqvist. Duas pessoas foram mortas a tiro neste edifício há muito pouco tempo. Chamavam-se Dag Svensson e Mia Johansson, no terceiro andar. Os vizinhos estão reunidos em frente da porta. Santo Deus! Exclamou a mulher. E a senhora quem é? Indagou Martensen. Annika Giannini, sou irmã dele, respondeu ela apontando para Mikkel. Vivem aqui? Não, disse Mikkel. Eu ia visitar o casal que foi assassinado. A minha irmã deu-me boleia. Diz que duas pessoas foram mortas a tiro. Viu o que aconteceu? Não. Encontrei os mortos. Vamos lá acima dar uma vista de olhos, decidiu o comissário. Espere, pediu Mikkel. Segundo os vizinhos, os tiros foram disparados cerca de um minuto antes de eu chegar. Liguei para o 112 um minuto depois de ter chegado. Desde então, passaram menos de 5 minutos, o que significa que a pessoa que os matou ainda deve estar na área. Tem uma descrição? Não vimos ninguém. É possível que um dos vizinhos tenha visto qualquer coisa. Martensen fez sinal a Magnussen, que levantou o rádio e falou em voz baixa. O comissário voltou-se para Mikkel. Pode indicar-nos o caminho? Quando entraram no prédio, Mikkel deteve-se e apontou para a escada da cave. Martensen inclinou-se e examinou a arma. Desceu o resto dos degraus até à porta da cave. Estava fechada a chave. Olsen, fique aqui e mantenha um olho nesta coisa, ordenou. No patamar, o grupo de vizinhos reduzira-se a 2. Os outros tinham regressado aos respectivos apartamentos, mas o homem de roupão castanho mantinha-se no seu posto. Pareceu aliviado ao ver os agentes uniformizados. Não deixei ninguém entrar, anunciou. Muito bem, disseram Mikkel e o comissário ao mesmo tempo. Parece haver rastros de sangue nas escadas, observou o agente Magnussen. Olharam todos para as pegadas. Mikkel apontou para os seus sapatos italianos. Provavelmente são minhas, disse. Estive dentro do apartamento. Havia muito sangue. Martensen lançou-lhe um olhar inquisitivo. Usou uma caneta para empurrar a porta do apartamento e descobriu mais pegadas ensanguentadas no vestíbulo. À direita, o Dag Svensson está na sala e a Mia Johansson no quarto. Martensen fez uma rápida inspeção ao apartamento e voltou a sair segundos depois. Usou o rádio para pedir reforços da judiciária. Acabava de falar quando a equipa da emergência médica chegou. O comissário deteve-os quando se preparavam para entrar. Duas vítimas. Tanto quanto me pareceu, já não há nada a fazer. Tentem fazer o vosso trabalho sem contaminar demasiado o local do crime. Não demorou muito a confirmar a suspeita do comissário. O chefe da equipa médica decidiu que não valia a pena levar os corpos para o hospital e tentar a reanimação. Já nada poderia reanimá-los. Mikkel sentiu-se repentinamente agoniado e voltou-se para Martensen. Vou lá para fora, preciso de ar. Infelizmente, não posso deixá-lo ir já. Vou só sentar-me nos degraus, diante da porta. Mostra-me a sua identificação, por favor. Mikkel tirou a carteira do bolso e entregou-lhe. Em seguida, voltou-se. E sem uma palavra, foi sentar-se nos degraus diante da porta do prédio, onde Annika continuava à espera com o agente Olsen. A irmã sentou-se junto dele. Mika, o que aconteceu? Duas pessoas de quem eu gostava muito acabam de ser assassinadas. O Dag Svensson e a Mia Johansson. Era o manuscrito dele que eu queria que lesses. Annika compreendeu que aquele não era o melhor momento para o inundar com perguntas. Em vez disso, passou-lhe um braço pelos ombros e puxou para si. Um pequeno grupo de curiosos notívagos juntara-se no passeio do outro lado da rua. Mikkel observou-os enquanto a polícia começava a montar um cordão. Tinha começado uma investigação criminal. Já passava das 3 da manhã quando Mikkel Blomqvist e a irmã foram autorizados a deixar a sede da judiciária. Tinham ficado uma hora dentro do carro da Anica, à porta do prédio em Anesqueda, à espera de que o procurador de turno chegasse e desse início à fase preliminar. Então, uma vez que Miquel era amigo de ambas as vítimas e fora ele que as encontrara e ligara para o serviço de emergência, fora-lhes pedido que acompanhassem a brigada até Kungsholmen para, segundo a polícia, colaborarem na investigação. Na sede da judiciária, tiveram de esperar que a inspetora Anita Nyberg arranjasse tempo para falar com eles. A inspetora Nyberg era loira e parecia uma adolescente. Estou a ficar velho, pensara Miquel. Às 2:30 da manhã, tinha bebido tanto café requentado da cantina da polícia que estava a sentir-se perfeitamente sóbrio e bastante mal disposto. Tivera de interromper a conversa para ir à casa de banho, onde vomitara às tripas. E durante todo este tempo, a imagem do rosto de Mia Johansen não lhe saíra da cabeça. Bebera 3 chávenas de água e lavara a cara 2 vezes antes de voltar à entrevista. Tentara recompor-se para responder o melhor possível às perguntas da inspetora Nyberg. Dag Svensson e Mia Johansen tinham inimigos? Que eu soubesse, não? Tinham recebido quaisquer ameaças? Se tinham, não me falaram delas. Como descreveria a relação entre os dois? Tudo indicava que se amavam. O Dag disse-me que estavam a pensar ter um bebé, depois de a Mia completar o doutoramento. Usavam drogas? Não posso afirmá-lo com certeza, mas não me parece. E se usavam, não passou com certeza de um charro numa festa, quando tinham alguma coisa que celebrar. Qual era o motivo da sua visita a uma hora tão tardia? Miquel explicara a história dos retoques de última hora num livro, sem especificar o tema. Descreveria como normal visitar pessoas às 11 da noite? Sim, sem dúvida, mas foi a primeira vez. Como foi que os conheceu? Por motivos de trabalho. As perguntas tinham sucedido, tentando estabelecer um enquadramento temporal. Os tiros tinham sido ouvidos em todo o edifício. Tinham sido disparados com menos de 5 segundos de intervalo. O homem do roupão castanho, o major reformado da artilharia de Costa, com 70 anos, era o vizinho mais próximo. Estava a ver televisão. Depois do segundo tiro, saíra para a escada. Tinha um problema numa anca, pelo que o levantaste do sofá fora um processo demorado. Calculava que teria demorado 30 segundos a chegar ao patamar. Nem ele, nem nenhum dos outros vizinhos tinham visto quem quer que fosse na escada. Segundo os vizinhos, Mikkel Blomkvist chegara ao apartamento menos de 2 minutos depois de o segundo tiro ter sido disparado. Feitas as contas, e considerando que ele e Anika tinham tido a visão do exterior desimpedida, enquanto ela encontrava o edifício certo, parava o carro e ele atravessava a rua para subir ao apartamento, havia um hiato de 30 a 40 segundos, tempo durante o qual o assassino tivera de sair do apartamento, descer 3 lances de escada, largando o revólver pelo caminho, sair do prédio e desaparecer antes de o carro de Anika dobrar a esquina da rua. Por um momento, estonteante, Miquel percebera que a inspetora Nyberg estava a considerar a possibilidade de ter sido ele próprio o assassino, tendo descido apenas um lance de escada e fingido chegar ao local depois dos vizinhos se terem juntado. Mas Miquel tinha um álibi inatacável na pessoa da irmã. Toda a sua noite, incluindo o telefonema de Dag Svensson, podia ser confirmada por uma dúzia de membros da família de Giannini. Finalmente, Anika perdera a paciência. Miquel ajudara em tudo o que pudera. Estava visivelmente cansada e não se sentia bem. Dissera à inspetora que não só era irmã de Miquel, era também a sua advogada. Era mais do que tempo de acabar com aquilo e deixá-lo ir para casa. Quando chegaram à rua, pararam algum tempo junto ao carro de Anika. Vai para casa e vê se dormes um pouco, aconselhou ela. Miquel abanou a cabeça. Tenho de ir à casa da Erika, disse. Ela também os conhecia. Não posso telefonar-lhe a dizer uma coisa destas e não quero que acorde e fique a saber pelo noticiário. Anika hesitou, mas sabia que ele tinha razão. Muito bem, vamos então a Salde Siobhan. Podes levar-me lá? Para que outra coisa servem as irmãs mais novas? Se me deres uma boleia até Naka, posso apanhar lá um táxi ou esperar por um autocarro. Disparate. Entra, eu levo-te.